o povo com corações a arder. O rei Josias em pé começou a ler as palavras do pacto que trazem vida e luz ao Senhor com fervor. Rendemos nossa voz, ouvem, Senhor, renovando nosso ser. Com todo o coração queremos te obedecer. Queime em nós as sombras, todo ídolo e temor. Nosso pacto é contigo, Senhor, nosso Salvador. Os altares caíram, as vozes se ergueram. Em Jerusalém os ídolos se foram, os corações quebrantados. Em tua presença confirmamos, Senhor, nossa eterna crença. Ó, vem, Senhor, renovando nosso ser. Com todo o coração queremos te obedecer. Queime em nós as sombras, todo ídolo e temor. Nosso pacto é contigo, Senhor, nosso Salvador. E em cada lágrima um renovo virá. Como a Páscoa que celebramos, nossa fé brilhará. Nosso rei é fiel, ele não nos deixará. Com força e coragem vamos nos levantar. Oh, vem, Senhor, renovando o nosso ser. Com todo o coração queremos te obedecer. Queime em nós as sombras, todo ídolo e temor. Nosso pacto é contigo, Senhor, nosso Salvador. Com fé nos ensinou a voltar pra ti, Senhor, que nos amou. Em cada passo seguimos a tua luz. Renovamos o pacto, ó Cristo, nossa cruz.